profeta e do alto da montanha, que seu povo avistava lá embaixo, adulava ou repreendia sem dolo, com versos que em segredo odiavam. Lutai por alcançar a verdade, estudai e agi sem abandonar a justiça. Para com quem vos ama ou vos odeia, e nunca deixeis de denunciar a injustiça. Assim o mundo será vosso, como hoje é meu. Os incrédulos o acusaram de perfídia, prenderam-no e lançaram-no num poço, ferindo com pedras do caminho, vendo vivo. Reorganizaram-se e o denunciaram novamente aos romanos, que ordenaram sua morte em segredo. Não permitiremos um novo calvário. Não viam os anjos do Senhor 3 anos depois, em terras que outrora guardou. Céu e terra lhe entregam seus selos e a espada da verdade que sempre empunhou. Os anjos do Senhor 3 anos depois, em terras que outrora guardou. Céu e terra lhe entregam seus selos e a espada da verdade que sempre empunhou.